Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, hoje dia de São José. Filhos queridos, Jesus misericordioso, abençoai o casamento. Jesus misericordioso, abençoai a família. São José, solta lá um pouquinho da música de São José. Ah, me lembra da minha primeira paróquia. Ó, São José querido, ó, caro protetor. Nesse clima de São José, lembrar dos casais. Que não estejam brigados, né? E se tiver brigado, filho, fia, ninguém perde se ceder, viu? Abre um pouco o coração, ceda um pouco. Ó, São José querido. Oh, meu Deus, como eu cantava essa música lá em Pinhais. Meu abraço carinhoso a todas as paróquias, dioceses que têm São José por protetor. Na glória São José, rogai por nós. Quando estiver morrendo. Sabia que São José é protetor da boa morte? É. Pudera, gente. Morreu ao lado de Nossa Senhora e Jesus. Quer melhor boa morte do que essa? Jesus, Maria, José. Ó, que coisa bonita. Vai lá, escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Padre Reginaldo Manzotti. Fala, meu nome, filha. É Cacilda Cesarina Gonçalves. Moro na cidade de Patinga. Oh, Padre Reginaldo, querido. Eu tenho muita, mas muita benção para falar com o senhor. Mas eu vou falar só um bocado. Padre Reginaldo, para começar, eu tenho um marido especial. O nome dele é Sérgio Roberto. Ele não é só marido, ele é amigo, marido, companheiro. Tem 6 filhos maravilhosos. O Padre Reginaldo, eu não sei mais o que fazer, não. Eu pedi Deus. Pouca coisa, Deus me deu tudo em abundância. Padre, eu bebia tanta cachaça. Oxi. Tanta, padre. Meu Deus, como desculpa, eu bebia. Tarim. Hoje, graças a Deus, padre, tem 19 anos que eu não bebo. Eu sou uma pessoa muito feliz, mas muito feliz, padre. Tudo que o senhor pensar de felicidade, eu tenho. Graças a Deus. Fica com Deus, padre. Amém. Nossa, raro, viu, a gente escutar isso. E que bom, filha. Deus seja louvado. Sempre. Por isso que você tem esse ânimo. Porque olha a batalha, a vitória que você teve. E, filhos e filhas, se por acaso você se apropriou de alguma graça na Hora da Misericórdia, ligue 0-operadora 41-8401-0909. E aí você deixa dizendo, ó, na Hora da Misericórdia eu recebi essa graça. E quem não recebe, gente? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Diga qual pai que não vai escutar uma oração feita em nome de Jesus? Bíblia aberta, cartilha de oração. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Olha aí, tá vendo, viu, casais? E não é amassemos, não. Não é briguemos. Amai-vos, perdoai-vos. São José, esposo de Nossa Senhora, rogai por nós. Amai-vos uns aos outros. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mais do que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, falando de São José é falar de uma figura singela, que foi lhe dado o atributo o justo. São José, que tem tantas coisas a ser exaltada, a escuta a Deus, na dúvida, na dificuldade com Maria, por ela ter estado grávida, mesmo que prometida, e sem ter casado e sem terem coabitado. José se aconselhou com Deus. Era um homem de oração. Era um homem de muita oração. Quem dera se os casais nas crises, às vezes tem crise difícil, tem. Qual casal que não teve momentos em que pensou se separar? Qual casal que não teve suas brigas? Todos tiveram. Qual padre que não tem seus momentos, seus dias difíceis de sacerdócio? Quem dizer que não tem é mentira. Porque tem, gente. Somos humanos, somos frágeis. Não foi isso na quarta-feira de cinzas? Tu és pó e ao pó has de voltar. Reconhecer a fragilidade é um começo de libertação. Então eu queria tanto que os casais hoje, gente, aqueles que estão com briguinhas, magoado, pirracento, um de um lado, um do outro, ixi, agora criou uma moda, não se separam, porque, na verdade, não querem pagar aluguel, né? Então fica na mesma casa, cada um dormindo num quarto. Tá pegando. Percebe a deteriorização da família? Agora, temos que lutar, gente. Levar a televisão pro quarto, será que ajuda? Não tem mais diálogo? Já não conversa na sala. Almoça vendo televisão. Agora vão dormir vendo televisão? Ah, padre, mas é para ver um filminho para dar sono. Nada contra, mas o que eu quero ressaltar, não estou falando de televisão no quarto. Estou falando o diálogo dos casais. Diálogo. Agora, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo pelos casais. Não tenho muito tempo não, mas o suficiente. Vamos lá? São José, abençoai e santificai os casais. Ah, essa música, gente, essa música é linda demais. Piesus, piedade, Jesus. Muito boa para rezar. São José, esposo da Virgem Maria, hoje é teu dia. Com confiança clamamos o vosso patrocínio, São José, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus. Ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre os casais. Protegei a Sagrada Família. Também protegei as famílias de hoje, que consigam dar o perdão e aceitar o perdão. São José, olhai pelos casais que estão com o coração dolorido, machucado, com tantos acontecimentos ruins. Fortalecei o pacto nupcial. Ó Deus, por intercessão de São José, abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. E mais do que nunca, Senhor, o casamento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.